sobre mim. Nem se Deus mandar, nem mesmo assim, as pazes contigo eu farei. Nunca, quando a gente perde a ilusão, deve sepultar o coração. Como eu sepultei, saudade. Diga a esse moço, por favor, como foi sincero, meu amor. Quanto eu adorei tempos atrás. Saudade, não esqueça também de dizer que é você quem me faz adormecer, para que eu viva em paz. Nunca, nem que o mundo caia sobre mim, nem se Deus mandar, nem mesmo assim, as pazes contigo eu farei. Nunca, quando a gente perde a ilusão, deve sepultar o coração. Como eu sepultei, saudade. Diga esse moço, por favor, como foi sincero, meu amor. Quanto eu adorei tempos atrás. Sou